você. Sem censura e sem ninguém, te amo, te chamo, meu bem. Sonhando, beijando teu rosto, abraçados corpos luz. Sem censura e sem ninguém, te amo, te chamo. Sem censura e sem ninguém, te amo e te chamo, meu bem.